Você fala demais e diz muitas besteiras da boca pra fora. Mas sei que se arrepende por jogar o que não era lixo fora. E você briga, me ignora, pisa na bola, sente saudade, chora. Diz que é de raiva pra não assumir que me adora. Fácil de se encontrar, mais difícil ainda é deixar de gostar. Se o clima tá pesado, não existe pecado, não se possa perdoar. Vai ver, a gente não conhece o amor direito. Prazer, eu sou um cara cheio de defeitos, igualzinho aquele que doce aprendeu a amar. Mesmo que o sol se acabe, vem a lua te trazer de volta aos sonhos meus. Pode passar mil anos, você vai me amar e eu vou ser pra sempre seu. Mesmo que o sol se acabe, vem a lua te trazer de volta aos sonhos meus. Pode passar mil anos, você vai me amar e eu vou ser pra sempre seu. Saudade chorar, diz que é de raiva pra não assumir e agora. Oh, oh, oh. Eu sei que um grande amor é fácil de se encontrar, mais difícil ainda é deixar de gostar. Se o clima tá pesado, não existe pecado e não se possa perdoar. Vai ver, a gente não conhece o amor direito. Prazer, eu sou um cara cheio de defeitos, igualzinho aquele que você aprendeu a amar. Mesmo que o sol se apague, vem a lua te trazer de volta aos sonhos meus. Pode passar mil anos, você vai me amar e eu vou ser pra sempre seu. Mesmo que o sol se apague, vem a lua te trazer de volta aos sonhos meus. Pode passar mil anos, você vai me amar e eu vou ser pra sempre seu.